Reis e príncipes se reunirão. Salomão, o sábio, com seu coração. Sob a sombra da figueira, paz e alegria em cada mão. Ó Senhor, tua sabedoria, como um mar sem fim profundo, em teus braços eu confiarei, em teu amor eu me escondo. De Efraim até a terra dos filisteus, teu povo vive em plena união. Cavalos e guerreiros, mas é a tua paz nossa canção. Sabedoria, como um mar sem fim profundo, em teus braços eu confiarei, em teu amor eu me escondo. E ao coração de Salomão Deus soprou entendimento, com provérbios e cânticos ele trouxe alento. Vem, Senhor, nos guiar, com tua luz a brilhar. Sabedoria, nosso lar, em ti vamos descansar. Ó Senhor, tua sabedoria, como um mar sem fim profundo, em teus braços eu confiarei, em teu amor.